Uma noite tem que valer um verso pra em outro dia o verso valer a noite. A estrada já tem que valer a viagem, porque o destino é sempre incerto. Melhor malandro que cê viu essa canção. Cê quer rimar assim? Inaconselhável, irmão. Tira o sapato pra pisar meu chão. É 10 anos, primo, é só o treinão. A rinha é só eleição. Caminho esperto que ainda vai talvez. Uma vermelha, atravessei o deserto e pensei, ah, cheguei, mas vai ver, não. São 1000 quilômetros e cê aguenta mais 3. João entende que as leis são injustas, lida com reis e putas, vence umas 6. Que putz inesquecíveis. Depois leva a queda daquelas que duram um mês em crise, dignas de pôr o fim em tudo, mas eu não. Tem muito a fazer, irmão. Se a vida parecer não ser boa o suficiente, vai ser louco e muito atraente se você não der atenção. Vagabundo. E ela vem sexy assim, te insulta, maninho. Puxa ela pelo cabelo e diz chupa assim. Se julga super, super está antes da puta noiar e pôr tudo em seu lugar, mero mortal. E poucos reinam, uns porque vão muito cedo, outros que não chegam nem em meio termo, ainda pensam que tão em 100% que é tensão. Cê não durava um mês, drão, nas esquinas onde andei, não? Com as rimas em ação, são batidas em ascensão. Eu nem usei o colchão e já são 15 para as 6, dom. Eu tô vivendo essa letra densa que vocês vão sentir no peito e encher de ar com mais tesão. E se eu não for seu rapper favorito, eu provavelmente sou o favorito do seu favorito, primo.